Vale, vale. Ainda não, número 2 de aproximação. Ok. Salvador Airport, Golf 030. Go ahead. Do you have any chance to push it directly to Japan? Stand by. Aí o 3291 vai pro posição 10. Afirmativo, posição 10. Portugal 020, maintain departure, negative flight depart. Thank you, Portugal 020. You're welcome. Cal 9357, Centro Recife, 1260, alterno 28, decimal 8. Cal 8005, desce para 2010, o ajuste 10 no 1, reporte estabilizado, minha DF, corrida piscina 0. 2011, portará estabilizado. Cal 8005. No 704, complete a aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 18-6-7-1-4. Objeto 58999, escolta o dente, clear e mari, arrival, descendo e maintain, flight level 050, altimeter 1011. Clear Duna Position 58999, descendo e maintain 3000 feet, altimeter 1011. Portugal 020, Recife Center 125.45, if unable 126.85. Center 12545-12685 report, Delta 20. Adios, boa noite, até a próxima. Boa noite. Torre, boa noite. 17-14, vai passar o Índia Serra, baixado de trabalho. 17-14, boa noite. Está avistado, o vento é 040 graus com 2 nós, que é legal no 011, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 0, boa noite. 17-14. Utilizado no LS X-Ray da 10, voo 805. Noite 05, complete a aproximação, chame a torre na noite desse nome. 18-6. Torre Salvador, uma boa noite, voo 1905, 3 milhas do externo, baixado, travado, visual. Boa noite, 05, aguarde pista livre número 2 para o pouso. Dá pista livre 805. Voo 714 no solo aos 19, agilize por gentileza a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02. Voo 805, vento é 030 graus com 2 nós, o altímetro no 011. Está livre, pouso na 10. Livre, pouso na 10, boa noite, 05. Webjet 58999, descendimento em 2006, JN 8101, reporte Cobson, localize o acorde. No solo aos 22, Olivrar à direita, taxi na Alfa Juliette para o portão 08. Direita, Alfa Juliette para o 08, boa noite, 05. Salvador 9032, autorização de tráfego, trazer informação, bravo. Voo 9032, boa noite, está autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida A por transição Elefa, o transponder é 5157 e o controle opera em 120.8, corteja. Autorizado nível 360, para Brasília, decolando da 10 com curva direita na saída Arbor, transição Elefa e Upper Zulu 17, 157 no transponder, 1208, controle, voo 9032. Voo 9032, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento, para o portão 11. Chamada, voo 9032. Boa noite, 96, boa 1896. Boa noite, aciona identificação, autorizado chegada Mari. Voo ITAP está presente na chegada Mari. Esse mantém o nível 050, o ajuste na 091. Good evening, I'm Jet 5899, final approach from 810. Webjet 5899, clear to land runway 10, QNH 1011, and the wind is blowing from 020 to 0 4 knots. Clear to land runway 10, Webjet 5899. No 896, desse mantenha 3 mil pés e o ajuste na 091. Princípio subida Momo, ok? Tem que checar a transição, aguarde o instante, 5317. Que é isso mesmo, Momo Trova. Webjet 5899 on the ground at 30, taxi approved by Alpha in Kilo to position 7 from the apron 3. Taxi now Kilo position 7, apron 3, 5899, what's your name? Bom dia. Rotan 3226. Rotan 3226, 370 para Natal, aguarde um instante para a cópia. Guardando, tchau. Trip 5317 na escuta para cópia. Trip 5317. 317, está autorizado para Belém, nível de voo 380 pela APA Zulu 41. Decola da cabeceira 10 com curva pela curva à esquerda, subida Momo, transição Trova. O transponder é 5410, controle em 119, ou corrijo 120.8, controle. Chame táxi pela chame o push 35317. Uma mulher de bola meia vermelha, teria saído pra gente, próprio pra gente pra Campina Greco. Essa informação, Charles. 606, afirmativa, aguarda estante 390 Campo Grande. Tá 3226, copia? Sempre, senhor. Outra 3226, está autorizado para Natal, nível de voo 350 pela APA Zulu 10. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Transponder é 5177, o controle em 120.8, cotejo. Gente, Natal 350, Pesolo 10 da pista 10, com curva esquerda, Pucas e Pá, 1208 e o 5177 no transponder. Correto, 3226, chame para acionamento no portão 7. Chama lá. Curva 606, copia. Curva 606, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, pela APA Zulu 10 até Neuma. Após direto, decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa. O transponder é 5406 e o controle em 120.8, corteja. 390 autorizado para Campina Grande, via Pesolo 10, Neuma, depois de após direto, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipa. Transponda 5408. Gol 606, só confirmando, decola da 10, curva esquerda, ok? Pucas e pá. Chama em pronto para acionamento. Afirma, decola da 10 com curva esquerda, Pucas e pá, vai chamar para o nome 06, tá? Gol 9032, gente, 1-1 por acionamento. Autorizado, chame táxi, o QNH 1011. Autorizado, chame táxi, o QNH 9732. Ano 896, decimal tenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado no LS Ferreira, pista no 0. Oceano 896, passando Duna, complete aproximação, chame a torre na noite, decimal 6, bom pouso. 86, passe errado. Boa noite, gol 1896, passou Duna, passagem negativa. Gol 896, boa noite, o Kenegal no 011, vento calmo, está autorizado o pouso na 10. Livre na 10, amém. Para o táxi, o gol 9032 com 128 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternado com... Livre, táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, gol 9032. Pátio 1 no Índia e Alfa, gol 9032, ponto de espera, fechado. Quatro, copia a autorização. Ok, então aguardo, será recoordenado. Tem aqui o 350, aguardo.